Foi pelo amor de uma mulher que eu fiquei sem me entender. E até brinquei com a própria vida. E me deixei ficar assim, sabendo que era para mim uma conquista já perdida. Foi pelo amor de uma mulher que eu me fiz sonhador, a ter a vida tão sofrida. Eu que era sempre vencedor, tornei-me então perdedor, e me ficaram as feridas. Era tudo sonho, ela já não me queria. Eu tentei mostrar que por ela não sofria. Hoje vivo triste, mas eu sei que mudarei. Pois eu quero esquecer-me dela de uma vez. Foi pelo amor de uma mulher que aprendi como sofrer. Deixei de lado a alegria. Passei então a compreender o lado triste do viver, a me esquecer do que queria. Foi pelo amor de uma mulher que de repente enlouqueci, amando a quem eu não devia. Eu fui escravo desse amor e fiquei cego pela dor, não me importando com a vida. Era tudo sonho, ela já não me queria. Eu tentei mostrar que por ela eu não sofria. Hoje vivo triste, mas eu sei que mudarei, pois eu quero esquecer-me dela de uma vez. Foi pelo amor de uma mulher que aprendi como sofrer. Deixei de lado a alegria. Passei então a compreender o lado triste do viver, a me esquecer do que queria. Foi pelo amor de uma mulher que de repente enlouqueci, amando a quem eu não devia. Eu fui escravo desse amor e fiquei cego pela dor, não me importando com a vida.